Fecheiros 5. Brianna e Roger tinham-se prometido um ao outro. Dormiram juntos uma noite e 2 dias depois ela fora violada por Stephen Bonnet. Não havia maneira de saber quem era o pai. E até agora Jamie não dava absolutamente nenhuma indicação de se parecer com nenhum dos dois homens. Neste instante ele mordia a mãozinha em punho, a testa ferozmente franzida pela concentração, e com a sua penugem macia, vermelho-dourada, parecia-se mais com Jamie do que com qualquer outra pessoa. Então, para que tanta insistência em um Roger ser aprovado por um padre? Bem, eles vão casar-se de qualquer maneira, disse ele, com uma certa lógica. Mas eu gostava que Pequerrucho fosse batizado na religião católica. Colocou delicadamente a mão enorme na cabeça de Jamie, o polegar alisando as minúsculas sobrancelhas ruivas. Então pensei que se eu fizesse um pouco de alarido por causa do Mackenzie, eles concordariam em atender o meu desejo sobre Anguilla Road aqui. Não achas? Ri-me e tapei as orelhas de Jamie com uma dobra da mantinha. E eu que pensei que a Brianna é que te tinha enganado. Assim pensei ela, disse ele com um sorriso franco. Inclinou-se repentinamente e beijou-me. A sua boca era macia e muito quente, sabia a pão com manteiga e cheirava fortemente a folhas novas e ao odor masculino, além de um leve traço de emanações de fralda. Que bom, disse eu aprovando. Faz isso outra vez. O bosque à nossa volta estava tranquilo. Nenhum pássaro, nenhum animal selvagem. Apenas o sussurro das folhas acima e a corrente da água aos nossos pés. Movimento constante, som constante. E no centro de tudo isto, uma paz perfeita. Havia muita gente na montanha e uma grande parte não muito longe daqui. No entanto, neste lugar, neste exato momento, era como se estivéssemos sozinhos em Júpiter. Abri os olhos e suspirei, sentindo o gosto a mel. Jamie sorriu-me e tirou uma folha amarela do meu cabelo. O bebê descansava nos meus braços, pesado e quente, o centro do universo. Nenhum de nós disse qualquer palavra, não querendo perturbar o silêncio. Era como estar na ponta de uma haste giratória, pensei. Um remoinho de eventos e pessoas à nossa volta. E um passo, numa ou noutra direção, far-nos-ia mergulhar naquela louca rotação. Mas aqui, mesmo no centro, havia paz. Estendi o braço e limpei algumas sementes de ácer espalhadas pelo seu ombro. Ele agarrou-me na mão, levou-a à boca com uma impetuosidade que me surpreendeu. E, no entanto, os seus lábios eram ternos, a ponta da língua quente na base do meu polegar, o Monte de Vênus, como lhe chamaram. Ele ergueu a cabeça e eu senti o frio repentino na minha mão, onde a antiga cicatriz se mostrava branca como osso, a letra J cortada na carne, a sua marca em mim. Ele pôs a mão no meu rosto e eu retive-a ali com a minha própria mão, como se eu pudesse sentir o descorado ser que ele ostentava na palma da própria mão, na pele fria do meu rosto. Nenhum de nós os dois falou, mas a promessa foi feita. Como já o tínhamos feito uma vez, num santuário, com os nossos pés num fragmento de rocha firme, nas areias movediças de uma guerra anunciada. Não estava próxima, ainda não, mas eu ouvia aproximar-se no som dos tambores e na proclamação. Eu via no brilho do aço, reconheci o medo dela nas minhas entranhas quando olhei nos olhos de Jamie. O frio passara e o sangue quente latejava na minha mão, como se quisesse abrir a velha cicatriz e fazer o meu sangue jorrar por ele novamente. Ela viria e eu não poderia impedi-la. Mas desta vez eu não o deixaria. Deixando para trás o bosque, Segui Jamie através de um terreno acidentado de pedras, areia e tufos de erva, até ao trilho bem delineado que conduzia para cima até ao nosso acampamento. Eu fazia contas mentalmente, calculando os reajustes necessários para o pequeno almoço, à luz da revelação de Jamie, de que havia convidado mais duas famílias para se unirem a nós na refeição. O Robin McGillivray e o Gordy Chisholm, informou-me, segurando um galho de árvore para que eu pudesse passar. Pensei que devíamos fazê-los sentir-se à vontade, pois pretendem estabelecer-se em Fraser's Ridge. Ai sim, disse eu, agachando-me, enquanto o galho voltava bruscamente à sua posição original atrás de mim. Quando? Quantos são? Eram perguntas cruciais. O inverno estava já aí, demasiado perto para se pensar em construir mesmo o mais rústico dos abrigos. Quem quer que viesse agora para as montanhas, provavelmente iria ter de viver na casa grande conosco, ou a cotovelar-se com os colonos, numa das pequenas cabanas que pontilhavam Fraser's Ridge. Os escoceses das terras altas eram capazes de viver em grupos de até 10 pessoas, num mesmo aposento, se necessário. Com o meu menos desenvolvido sentido de hospitalidade inglesa, esperava mesmo que não fosse necessário. 6 McGillivray e 8 Chisholm, informou Jamie a sorrir. Mas os McGillivrays virão na primavera. O Robin é armeiro e vai ter trabalho em Cross Creek durante o inverno. A família dele ficará com parentes em Salem até o tempo aquecer. A mulher dele é alemã. Ainda bem. Portanto, mais 14 para o pequeno almoço, além de mim e Jamie, Roger e Bree, Marsali e Fergus, Lizzie e o pai, Abel McLennan. Não me posso esquecer dele. Ah, e o soldado que resgatou Germain. Isso perfazia 24. Vou pedir emprestado um pouco de café e arroz da minha tia. Está bem? Jamie observara a crescente expressão de consternação no meu rosto. Ele riu-se e estendeu os braços para pegar no bebê. Dá-me o miúdo. Vamos fazer uma visita e assim deixamos-te com as mãos livres para cozinhar. Observei-os a afastarem-se com uma leve sensação de alívio. Sozinha, ainda que só por alguns instantes, inspirei bem fundo o ar úmido, apercebendo-me então do suave barulho da chuva no meu capuz. Eu adorava assembleias e ocasiões sociais, mas era obrigada a admitir a mim própria que o esforço da permanente companhia de outras pessoas durante dias a fio me dava cabo dos nervos. Após uma semana de visitas, mexericos, atendimento médico diário e as pequenas mas constantes crises que ocorrem quando um grande clã vive em condições precárias, eu estava pronta para cavar um buraco sob um tronco caído e enfiar-me nele, só para desfrutar de 15 minutos de solidão. Nesse preciso momento, no entanto, parecia que eu seria poupada ao esforço. Ouviam-se gritos, chamadas e sons espasmódicos de gaitas de foles mais acima da montanha. Perturbada pela proclamação do governador, a assembleia estava a retomar o seu ritmo normal e todos regressavam para as fogueiras das suas famílias, para a clareira onde as competições tinham lugar, para os cercados de gado do outro lado do ribeiro ou para as carroças preparadas para vender tudo, desde fitas e batedeiras de manteiga, argamassa em pó e limões frescos, bem, relativamente frescos. Para já ninguém precisava de mim. Iria ser um dia muito atarefado. E esta talvez fosse a minha única oportunidade de ficar sozinha por uma semana ou mais. A viagem de regresso duraria pelo menos esse tempo, avançando devagar com um grupo grande com bebés e carroças. A maioria dos novos arrendatários não possuía cavalos nem mulas, iria fazer a viagem a pé. Eu precisava de tempo para mim própria, para reunir forças e colocar as minhas ideias em dia. Mas os meus pensamentos não estavam focados na logística do pequeno almoço ou nos casamentos, nem mesmo na iminente cirurgia que iria realizar. Eu estava a olhar mais para diante, para depois da viagem, ansiosa por chegar a casa. Fraser's Ridge localizava-se no alto das montanhas, a oeste, longe de qualquer cidade ou mesmo de qualquer estrada. Recebíamos poucas visitas, pois era um lugar remoto e isolado. Havia também poucos habitantes, embora a população em Ridge estivesse a crescer. Mais de 30 famílias tinham-se estabelecido como arrendatários em pequenos terrenos nas terras concedidas a Jamie sob o seu patrocínio. A maioria deles eram homens que ele conhecera na prisão, em Ardsmuir. Eu julgava que Chisholm e MacGillivray também eram ex-prisioneiros. Jamie havia divulgado um convite para estes homens e mantê-lo-ia, independentemente das despesas envolvidas na ajuda que lhes tivesse de dar, ou sem sequer pensar se tínhamos ou não condições para isso. Um corvo voou silenciosamente, lento e pesado, as penas carregadas de chuva. Os corvos eram portadores de presságios. Questionei-me se este seria para nós um bom ou um mau auspício. Era raro um pássaro voar com este tempo. Devia significar que se tratava de um presságio especial. Bati com o pulso na cabeça, tentando afastar a superstição da minha mente. Viver muito tempo com o povo das terras altas da Escócia significava que cada maldita rocha e árvore significavam alguma coisa. Mas talvez significassem. Eu estava rodeada de gente na montanha, sabia isso. E, no entanto, sentia-me completamente só, escudada pela chuva e pela neblina. O tempo ainda estava frio, mas eu não. O sangue latejava-me à superfície da pele e eu senti o calor apoderar-se das palmas das minhas mãos. Pousei a mão num pinheiro que se encontrava ao meu lado. As gotas de chuva trêmulas nas agulhas, a casca do tronco preta da umidade. Respirei o seu aroma e deixei a água tocar-me a pele, fria como vapor. A chuva caía silenciosamente à minha volta, molhando-me roupas, até estas se colarem suavemente à minha pele como nuvens sobre a montanha. Numa ocasião, o Jamie dissera-me que ele necessitava de morar numa montanha. E eu compreendi agora a razão, embora não fosse capaz de verbalizar esta sensação. Todos os meus pensamentos desconexos esbateram-se à medida que escutava a voz das pedras e das árvores, e ouvia o sino da montanha soar uma vez, algures bem fundo, debaixo dos meus pés. Devo ter ficado ali encantada durante algum tempo, todos os pensamentos sobre o pequeno almoço esquecidos. Mas as vozes das pedras e das árvores silenciaram-se e desapareceram com o ruído de passos no carreiro ali perto. Senhora Fraser era Archie Hayes em pessoa, resplandecente com o seu chapéu e espada apesar da chuva. Se estava surpreendido por me ver sozinha à beira do carreiro, não o demonstrou, mas inclinou a cabeça num cordial cumprimento. Tenente, retribuí eu a saudação, sentindo as minhas faces enrubescerem, como se eu me tivesse apanhado a tomar banho. O seu marido está por aqui, senhora? Perguntou, num tom de voz casual. Apesar do meu desconforto, senti uma pontada de cautela. O jovem cabo McNair viera chamar Jamie e não fora bem-sucedido. Se a montanha viesse agora a Maomé, a questão era relevante. Estaria Hayes a tentar arrastar Jamie para alguma espécie de caça às bruxas, no que dizia respeito aos reguladores? Creio que sim, não sei exatamente onde é que ele anda, disse eu, sem olhar conscientemente para o cimo da montanha, onde a grande tenda de Jocasta exibia o topo da sua lona por entre um grupo de castanheiros. Ah, imagino que deva estar ocupado, disse ele serenamente. Para um homem como ele há sempre muito a fazer. E uma vez que hoje é o último dia da Assembleia? Sim, acho que sim. A conversa acabou por ali. E eu vi-me num estado de crescente desconforto, imaginando como raio é que eu iria escapar sem ter de convidar o tenente para o pequeno almoço. Nem mesmo uma inglesa podia fugir com a indelicadeza de não oferecer comida, sem provocar comentários. O cabo McNair disse que o senhor também queria falar com Farquhar Campbell, disse eu, pegando o touro pelos cornos. Talvez o Jamie tenha ido falar com ele. Com o senhor Campbell, quero dizer. Indiquei solícita o acampamento da família Campbell, que ficava do outro lado da encosta, a uns 400 metros da tenda de Jocasta. Hayes pestanejou, com gotas de chuva a escorrer-lhe pelo rosto. Sim, disse ele, talvez. Absteve-se durante mais um momento. Depois fez-me uma espécie de continência. Então, bom dia, minha senhora. Virou-se e começou a subir o carreiro, em direção à tenda de Jocasta. Fiquei a observá-lo com toda a sensação de paz destruída. Raios partam! Exclamei entre dentes e fui preparar o pequeno almoço. Capítulo 2. A multiplicação de pães e peixes. Tínhamos escolhido um local bastante afastado do caminho principal, mas situado numa clareira pequena e rochosa, com uma bela vista das amplas margens do ribeiro lá embaixo. Olhando para o sopé da montanha, através de uma cortina de arbustos de azevinho, eu entrevia os tartãs, pretos e verdes, à medida que os últimos soldados se dispersavam. Archie Hayes encorajou os seus homens a misturarem-se com as pessoas da Assembleia, e a maioria ficou mais do que feliz em lhe obedecer. Eu não tinha a certeza se esta política de Hayes era movida por astúcia, penúria ou simples humanitarismo. Muitos soldados eram jovens que se encontravam longe de casa e da família. Estavam felizes por ouvirem vozes escocesas novamente, por serem recebidos junto a uma fogueira comunitária, serem contemplados com sopa e papas de aveia, e por se deleitarem no momentâneo calor da convivência familiar. Quando saí de entre as árvores, vi que Marsali e Lizzie estavam a fazer um pequeno alvoroço em torno do jovem e tímido soldado que pescara Germã do ribeiro. Fergus estava junto à fogueira com espirais de vapor a emanar da sua roupa molhada, murmurando em francês, enquanto esfregava com a sua única mão a cabeça de Germã energicamente com uma toalha. O gancho estava apoiado no ombro do rapaz para o manter quieto, e a cabecinha loura abanava de um lado para o outro. O rosto de Germain, absolutamente tranquilo, completamente alheio à repreensão do pai. Roger e Brianna não estavam à vista, mas fiquei alarmada ao ver Abel McLennan sentado do outro lado da clareira, mordiscando um pedaço de pão torrado num espeto. Jamie já tinha regressado com os suprimentos que tinha pedido emprestado e desembrulhava-os no chão junto à fogueira. Estava com o senho franzido, mas o ar carrancudo desfez-se num sorriso ao ver-me. Aqui estás tu, Sassenach, disse ele levantando-se. Onde estavas? Encontrei-me com um conhecido no carreiro, disse eu, com um olhar significativo na direção do jovem soldado. Não deve ter sido suficientemente significativo, Pois Jamie franziu a testa intrigado. O tenente anda à tua procura, sussurrei-lhe, inclinando-me para ele. Bem, isso sei eu, Sassenach, respondeu-me num tom normal de voz. Ele vai-me encontrar rapidamente. Sim, mas... pigarreei e ergui as sobrancelhas, olhando contundentemente de Abel McLennan para o jovem soldado. As noções de hospitalidade de Jamie não admitiriam ver os seus convidados arrastados para fora da proteção do seu teto. E eu imaginava que o mesmo princípio se aplicava ao seu acampamento. O jovem soldado poderia achar estranho prender McLennan, mas eu tinha a certeza de que o tenente não teria essa hesitação. Jamie parecia divertido. Erguendo as suas próprias sobrancelhas, agarrou-me no braço e conduziu-me até ao rapaz. Minha querida, disse ele formalmente, posso apresentar-te ao soldado Andrew Ogilvy, da aldeia de Kilburny? Soldado Ogilvy, esta senhora é a minha esposa. O soldado Ogilvy, um rapaz corado, de cabelo escuro e encaracolado, enrubesceu e inclinou-se numa mesura. Um seu criado, minha senhora. Jamie apertou-me ligeiramente o braço. O soldado Ogilvy estava a dizer-me que o regimento vai a caminho de Portsmouth, na Virgínia, para embarcar de lá para a Escócia. Deves estar ansioso por voltar para casa, não é, rapaz? Sim, senhor, respondeu o rapaz fervorosamente. O regimento dispersar-se-á em Aberdeen e de lá irei para casa o mais rápido que as minhas pernas me levarem. O regimento vai ser dispersado? Perguntou Fergus, juntando-se à conversa com uma toalha pendurada ao pescoço e Germain nos braços. Sim, senhor. Com os franceses calmos? Perdoe-me, senhor. E os índios, a salvo? Não temos mais nada a fazer aqui. E a coroa não vai pagar-nos para ficarmos sem fazer nada em casa, disse o rapaz pesarosamente. Pensando bem, a paz pode ser uma bênção. E fico contente por isso, é claro. Mas não se pode negar que é muito duro para um soldado. Quase tão duro como a guerra, hum? Disse Jamie secamente. O rapaz ficou vermelho como um tomate. Jovem como era, não teria visto uma verdadeira batalha. A Guerra dos Sete Anos já terminara há quase uma década, altura em que o soldado Ogilvy ainda andaria descalço em Kilburny. Ignorando o constrangimento do rapaz, Jamie virou-se para mim. O rapaz disse-me que o 67º Regimento é o último nas colónias. O último regimento das Terras Altas? Perguntei. Não, senhora, o último das tropas regulares da coroa. Penso que há guarnições aqui e ali, mas todos os regimentos permanentes foram chamados à Escócia ou à Inglaterra. Somos os últimos e já atrasados. Pretendíamos embarcar em Charleston, mas as coisas correram mal por lá e agora vamos para Portsmouth o mais rápido que pudermos. O ano já vai bastante avançado. Mas o tenente soube de um navio que poderá arriscar a viagem para nos levar. Caso contrário, encolheu os ombros sombriamente filosófico. Penso que teremos de passar o inverno em Portsmouth e amanhar-nos como for possível. Então a Inglaterra pretende deixar-nos desprotegidos? Mas Sally pareceu chocada com a ideia. Não creio que haja grandes perigos, senhora, garantiu-lhe o soldado Ogilvy. Lidamos finalmente com os franceses e os índios não vão fazer grande coisa sem os franceses atiçá-los. Tudo tem andado muito tranquilo desde já há algum tempo e certamente vai continuar assim. Fiz um pequeno ruído no fundo da minha garganta e Jamie apertou-me ligeiramente o cotovelo. Não pensou em ficar? Lizzie estava a descascar e a ralar batatas enquanto ouvia a conversa. Colocou a tigela de lustrosas lascas brancas no chão junto ao fogo e começou a untar a chapa de ferro. Permanecer nas colónias, quero eu dizer. Ainda há muita terra para ocupar no oeste. O soldado Ogilvy olhou para Lizzie, que tinha o lenço branco modestamente inclinado sobre o seu trabalho, e enrubesceu novamente. Bem, posso dizer-lhe que já ouvi perspectivas piores, menina, mas receio que siga com o meu regimento. Lizzie agarrou em dois ovos e partiu-os habilmente na borda da tigela. O seu próprio rosto, normalmente pálido como soro de leite coalhado, exibia um ligeiro tom rosado, em reflexo ao forte rubor de soldado. Bom, é uma pena que vá partir tão cedo, disse ela. As suas pestanas claras adejaram sobre as maçãs do rosto. De qualquer modo, não vamos mandá-lo embora de estômago vazio. O soldado, hoje lhe vi, ficou ainda mais vermelho à volta das orelhas. É muita gentileza sua, menina. Muita gentileza. Lizzie ergueu o olhar timidamente e corou ainda mais. Jamie tossiu ligeiramente e desculpou-se, conduzindo-me para longe da fogueira. Santo Deus! Disse ele num sussurro, inclinando-se para que eu o pudesse ouvir. Nem há um dia que ela se tornou mulher. Andaste a dar-lhe aulas, Sassenach? Ou as mulheres já nascem assim? Talento natural, acho eu, respondi-lhe circunspecta. O inesperado advento da menstruação de Lizzie, depois do jantar na noite anterior, fora, na verdade, a gota d'água no que dizia respeito a panos limpos e o evento que precipitara o sacrifício das minhas anáguas. Obviamente, Lizzie não tinha panos para fazer face à sua menstruação e eu não queria constrangê-la a usar as fraldas dos bebés. Penso que é melhor eu começar a procurar-lhe um marido, disse Jamie resignadamente. Marido? Ela acabou de fazer 15 anos. Sim, e depois? Ele olhou para Marsali, que secava os cabelos escuros de Fergus com uma toalha. Depois novamente para Lizzie e o seu soldado e ergueu uma sobrancelha cinicamente para mim. Sim, e depois? Disse eu um pouco irritada. Tudo bem, a Marsali tinha apenas 15 anos quando se casou com o Fergus. Isso não significa... A questão é que, continuou Jamie, descartando Lizzie por enquanto, o regimento parte para Portsmouth amanhã. Eles não têm nem tempo nem disposição para se ocupar com a questão de Hillsborough. Isso é problema do Tryon. Mas o que o Hayes disse... Se alguém lhe disser alguma coisa, tenho a certeza de que ele enviará o depoimento para New Bern. Mas quanto a ele mesmo, creio que não se importaria muito se os reguladores ateassem fogo ao palácio do governador, desde que isso não atrasasse a sua viagem. Suspirei, profundamente tranquilizada. Se Jamie estivesse certo, a última coisa que Hayes pretenderia era fazer prisioneiros, independentemente das provas que tivesse nas mãos. Portanto, MacLennan estava a salvo.